aqui o número do sucesso, né? 759-8335-7880. Pode ligar, viu? Prostituto dos paredões, hein, Bi? Tiozão e a bebetinha assim, ó. Olha que aqui tá bom, aqui tá bom demais. Olha que aqui tá bom, vejo que a novinha faz. Olha que aqui tá bom, aqui tá bom demais. Olha que aqui tá bom, vejo que a novinha faz. Fica de quatro e rebola pro papai. Ela fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Olha o que a novinha faz. Fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Olha o que a novinha faz. Sorta, meu patrão. Quer pipoco, vô? Não adianta pisadinha, tiozão. Minha pivetinha. Olha que aqui tá bom. Aqui tá bom demais. Olha que aqui tá bom. Vejo o que a novinha faz. Olha que aqui tá bom. Aqui tá bom demais. Olha que aqui tá bom. Vejo o que a novinha faz. Fica de quatro e rebola pro papai. Ela fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Olha o que a novinha faz. Fica de quatro e rebola pro papai. Ela fica de quatro e rapaz, ó pra aí. Que menina ousada essa novinha, ó. Faz isso não. Ó pra aí assim, ó. Fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Olha o que a novinha faz. Fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro, rapaz. Fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Fica de quatro e rebola pro papai. Olha o que a novinha faz. Rapaz, desse jeito eu me apaixono, meu bem. Tiozão do paredão, velho.